do Evangelho de Jesus segundo São Marcos. Caminhando ao lado do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, irmão de Simão, lançando a rede ao mar, porque eram pescadores. Então ordenou Jesus: segui-me, e eu farei e vos torneis pescadores de homens. No mesmo instante, Simão Pedro e André deixaram as redes para seguir o Senhor. Passando um pouco adiante, Jesus viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam na sua barca consertando as redes. Também logo o chamou, e eles, tendo deixado na barca seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Entraram em Cafarnaum. No sábado seguinte, indo Jesus à sinagoga, se pôs a ensinar. E se admiravam do seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas ou doutores da lei. Ora, estava na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo, que gritou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste aqui para nos perder? Bem sei quem és, és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. O espírito mau, agitando-o violentamente, gritando em alta voz, saiu dele. Todos ficaram muito admirados, de tal modo que uns aos outros perguntavam: mas que é isso? Uma nova doutrina com autoridade? Esse tal de Jesus manda aos próprios espíritos imundos e eles obedecem. E logo se divulgou toda a sua fama pela circunvizinhança da Galileia. Em seguida, tendo Jesus saído da sinagoga, foi com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão Pedro estava de cama com febre. Logo lhe falaram a respeito dela. Então Jesus, se aproximando da doente, tomou-a pela mão e a levantou. Repreendeu a febre e a febre a deixou. Ela se levantou e começou a servir. Aí está. O Evangelho é tão simples. Vemos aqui como é que a reencarnação é um fato. Para quem tem olhos de ver, quando o Evangelho é realmente observado sem o véu, porque não basta dizer: leia a Bíblia. Muita gente foi ler a Bíblia e se estrepou. É melhor não ler se não estiver preparado. Não basta ler a Bíblia, é preciso tirar primeiro o véu da letra para entender a palavra de Deus. Vejam bem aqui. Jesus, caminhando ao lado do mar da Galileia, avistando Pedro e André, dois irmãos pescadores. Pedro, também chamado Simão, é o apóstolo Pedro, aquele que dizem que tem a chave do céu. Então, eles estavam lançando a rede ao mar porque viviam da pesca, eram pescadores. Jesus disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. É salvador de almas. no mesmo instante deixaram as redes e seguiram. Ora, aí está a prova da reencarnação. Pedro e André já reencarnaram com essa missão, aguardando Jesus e o chamado dele quando Jesus viesse em pessoa. Aí está a prova. Eles largaram as redes e foram atrás de Jesus. Mas como foram e por quê? Agora, como vocês guardam segredo, eu vou contar um segredinho a vocês. E vocês vão guardar esse segredo. Fica só entre nós e o microfone. Vocês também já vieram preparados para a grande transformação do Brasil e do mundo. Porque eu comecei a chamar pelo microfone, vocês todos vieram. Vieram porque já estávamos calados para isso. Vocês já sabiam que esta é a preparação da volta de Jesus. Porque a gente tem assim uma série de intuições. Por que é que eles seguiram Jesus? Porque eles sabiam que estavam calados para alguma coisa que ainda não tinha chegado. Chegou quando aquele homem estranho disse: segui-me, e vós que sois pescadores de peixes, passareis a ser pescadores de homens, isto é, de almas, para salvá-las para Deus. Agora, outro exemplo do que é a reencarnação, quando a pessoa renasce para fazer um trabalho de grande espiritualidade. Veja, passando um pouco adiante, Jesus viu Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam também na sua barca, consertando as redes para pescar. Por quê? Porque também viviam da pesca. Aliás, todos os outros que vieram depois, alguns não eram pescadores, mas deixaram as suas funções e passaram a ser pescadores. Por isso é que se diz, os pescadores, apóstolos, os que não eram, deixaram os seus trabalhos para serem pescadores. E viviam da pesca, exatamente como Pedro e André, Tiago e João. Então Jesus chamou, e eles, deixando as redes, Zebedeu, seu pai, com os empregados, foram atrás de Jesus. Esses então deixaram o pai falando sozinho na barca. Como é que podiam deixar o próprio pai por um estranho? É porque já estavam escalados para esse trabalho. Olha a prova da reencarnação. Uma vida só não dá para um homem se espiritualizar. E em verdade eu lhes digo que às vezes muitos levam 50, 100, marcando passos. Essa que é a verdade. Alguns evoluem em linha reta com Jesus. Jesus também foi criado assim como nós, na estaca zero. Mas, tendo um espírito mais empreendedor, evoluiu com aquela rapidez inimaginável para nós. E aqui nem todos são assim, a maioria está reprovada e faz segunda época. Que a reencarnação é isso. Um aluno que não foi aplicado leva bomba. Então tem uma segunda época para um novo exame. É isto a reencarnação. A reencarnação é uma segunda época. Mas ninguém se perderá. Deus não deixa que seus filhos se percam. Pois bem, todas as desgraças humanas provêm da falta de evolução. Porque o espírito atrasado, involuído, digamos assim, gosta da baderna, gosta da confusão, não dá valor ao que realmente tem valor, porque ainda não tem alcance mental. Basta a gente ouvir tanta gente a falar, fala aqui, fala ali, fala lá, quanta bobagem. É porque, coitados, estão achando que estão dizendo obras-primas, sentenças eternas. Pois bem, Tiago e João, deixaram seu pai Zebedeu com os empregados na barca e foram atrás de Jesus. Tudo isso é prova de que há uma destinação. O Espírito, quando desencarna, passa a ser o réu e o juiz de si próprio. Isto é que é interessante. Olhem que coisa curiosa. Ele, como réu, também é juiz. Como é que ele vai mentir a ele mesmo? Não pode. Ele sabe o que fez mesmo. Então aplica a sentença e suplica a Deus uma nova vida para reparar o erro praticado. Alguns escolhem o apostolado na reencarnação. A prova é forte. Muitos sucumbem. Exemplo, Judas Iscariotes. Porque Deus respeita sempre o livre-arbítrio. Deus é tão humilde, tão obediente, que nem as suas leis ele revoga. Vejam que coisa interessante. As próprias leis da natureza, Deus mantém e a elas obedece. Por quê? Porque é humilde. E Deus é tão humilde, criou essas maravilhas, ficou escondidinho. O homem não, põe um ovo e cacareja. Cococó, cococó. Cocoricó, cococó, cococó. E só inventa coisas barulhentas. Estou para achar ainda um ventilador silencioso. Coisas que não façam ruído, porque tudo no começo está azeitado. Mas depois... Porque o homem já imprime aos seus objetos, à sua criação, o seu cabotinismo pessoal. É duro. Achar um lugar silencioso para meditar é duro. É uma provação amarga. Ô bicho, homem danado. Pois bem, entraram em Cafarnaum. E Jesus se pôs a ensinar na sinagoga. E o povo se admirava do seu ensinamento, porque ele ensinava com quem autoridade, com quem tem real autoridade. Não ensinava com os escribas, mecanicamente. Então Jesus estava na sinagoga e viu um homem de espírito imundo, estava possesso. E veja bem, cada um de vocês, o espírito obsessor começou a gritar: que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste aqui para nos apoquentar? Vieste aqui para nos perder? Nem sabemos quem és, és o Santo de Deus. Mas Jesus repreendeu o obsessor, dizendo: cala-te e sai desse homem. O espírito imundo agitou o homem violentamente e, gritando em alta voz, saiu dele. Todos ficaram admirados de tal maneira que diziam uns aos outros: como é que pode? Uma nova doutrina com autoridade? Você lhe manda aos próprios demônios, espíritos maus, espíritos imundos, e não é que eles obedecem? E se divulgou a sua fama por toda a circunvizinhança da Galileia. Isso é muito importante. A gente às vezes grita aparentemente com a pessoa, não é com a pessoa, é com a entidade que está na pessoa. Eu às vezes dou uns berros violentos. Quem não souber entra pelo cano, porque pensa que eu estou gritando, estou sendo mal com o pobrezinho, do coitadinho. Não é nada disso, não. Eu estou sendo duro com aquele que o obsidia, com aquele que o tomou para torná-lo possesso. Isto é, louco, como se diz na linguagem comum, está maluco. E entretanto, 90% daqueles que estão nos hospícios não são loucos, são obsidiados. O verdadeiro psiquiatra conhece o Evangelho. Se ele não conhece a realidade espiritual, ele não pode se desincumbir da sua missão. 90% dos chamados loucos não são loucos, são obsidiados, são possessos. Reparem às vezes com duas pessoas amigas, estão rindo, se divertindo, daqui a pouco acontece uma coisa estranha e as duas pessoas começam a discutir e a se descompor. Entrou o diabinho coxo, entrou o espírito mau, aproveitou uma brechinha e desceu. E Jesus diz, quando entra um, traz mais sete. Às vezes o marido quer agredir a mulher, porque ela disse não sei o que, não foi ela não, foi o obsessor que está dentro dela. Às vezes é a mulher que quer dar um tiro no marido, também não é o marido, é o espírito mau que baixou nele. Gente então que bebe, dificilmente não está obsidiado de beberrão. Não é ele que bebe, é uma coorta de gente que bebia, desencarnou e não podendo beber com goela material, aproveita a goela do primeiro fracalhão que aparecer no caminho. Então procura beber pela goela do outro. E quanto a isso, há uma série de coisas que vocês ficariam apavorados. Não há casamento que dura uma noite e divórcio vem na segunda? Por quê? Porque o marido não quer que a viúva case. E na hora da lua de mel, ele entra lá e faz qualquer negócio. Ele acha que a mulher é dele e não tem que casar com mais ninguém. E vice-versa. Às vezes é a viúva, é o viúvo, que vê a mulher já com outro e procura atrapalhar. E quanto a isso, eu teria coisas para contar até o raiar da aurora. E é realmente muito interessante. Há casamentos que duram uma noite. Quem não conhecer espiritismo, ciência, entra pela tubulação. Não aguenta o refúgio. De modo que tem um desconto quando a patroa estiver curiosa. E as mulheres também dêem um desconto quando o marido estiver com os azeites dele, porque pode ser que não seja ele. Há muito espírito mau que dá vida para ver uma discussão. Com aqui embaixo, a gente que atiça, bota lenha no fogo para se divertir. Há homens que vivem da confusão, gostam de uma confusão. Ora, quem morre não fica santo, não. Mulher ou homem morreu, continua sendo exatamente o que era aqui embaixo. Ninguém fica santo porque morreu. A morte não existe. O espírito mantém as mesmas características de quando estava embaixo, no plano terrenal. De modo que é preciso muito cuidado. Aí está, Jesus prova que, tirando o obsessor, o louco deixa de ser louco. Eu recomendo a propósito um livro do velho Bezerra de Menezes, A Loucura sob um Novo Prisma, em que ele prova que esses loucos geralmente não são obsidiados ou possessos. Tá certo? Então viva a LDV! Viva o PDV! Viva o Brasil! Viva Jesus!